Maloca chegou no lugar. O nome zero querem ligar. Maloca chegou, as mina gostou, logo denunciou. Rico sujo. Maloca chegou no lugar. O nome zero querem ligar. Maloca chegou, as mina gostou, logo denunciou. Rico sujo. Sem exceção, todos estão sujeitos ao vacilo. A quebrada nem sempre é lugar tranquilo. É aquilo, saber atacar, se defender, se orgulhar, não se conformar, não se render. É o estilo perigoso como vilão. Chega de boa intenção, mas faz os bicos tremer. Esse é o estilo atencioso como o irmão. Maloqueiro não abandona se for pra resolver. Facilidade, essa vida não nos dá identidade. Seja em qualquer lugar, dificuldade, acostumado a encontrar. Resulta na habilidade pra saber jogar. Malandragem, malícia, desperta o interesse das patrícias. Maloca chegou, gerou notícia. Polícia tem atenção especial. Os boy tenta copiar, mas não é natural. Certo dia na balada, eu tava na minha. De repente cola duas mina batizinha. Olharam pra minha cara e perguntaram se eu tinha. Acharam que era eu que fornecia farinha. Vai vendo, bateu na porta errada. Estilo maloqueiro, distante da quebrada. Não representa nada, povo preconceituoso. Já é costume ser confundido com criminoso. Ei, maloca chegou no lugar. O nome zero querem ligar. Maloca chegou, as mina gostou, logo denunciou. Rico sujo. Maloca chegou no lugar. O nome zero querem ligar. Maloca chegou, as mina gostou, logo denunciou. Rico sujo. Empregada espancada por playboys. Quem tacou fogo no vídeo foi playboys. Quem se acha dono do mundo são playboys. Então por que gostam de implicar com nós? O pai morre de medo por conta do serigante. Tipo a filha me adora, pois ela me gasta exótico, neurótico. Não falta motivo pra que eu seja o mundo roda. Quebrada de encontro com a nobreza. Processo é lento, mas quando o maloca invade, muito respeito a cada um que está na faculdade. Questão de classe e não de capacidade. Presença que incomoda, alta sociedade. É o estilo maloca. Saque cesta, saca da quadrada. Mas eu só queria que informação do endereço. É o estilo maloca. Orgulhoso, mas eu sei que é perigoso, pois eu pago o preço. Enquadro, mão pro alto vai. Maloqueiro, senga, advogado e pano do pai. É o tumulto que Zé Povinho faz. Denuncia, mas não tem provas legais. Tipo, na denúncia é falso o alarme. O perigo tá no preto da carne. São eles que dizem se não gostam de nós. E dem. Always chillin'. Always chillin' my love. Gah, gah, gah, gah.